592, voice reto 368 para o RNAV. Direto 368 para o RNAV. 592. Uno 592, desça para 4 mil pés, autorizado a RNAV, reporte estabilizado. 4.010, reporte estabilizado. 592. San 3398, desça para nível de voo 050. 910, cleared via by arrival, descent to the level 050, Kinect 1010. São 3398, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. 2209, confirma após o estado, é o 368. Ativo, são 3398, autorizado a presença, é o 368 para o RNAV. Tem que ser autorizado 368, então 3398. Cadê 2224, completa a aproximação, chama em torno no 8 decimal 95. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, o passageiro 2224. Passageiro 2224, curtida aproximação, que negando 0 no 0, autorizado pouso 1 no 0, vento 020 graus, 02 nós. Pouso 1 no 0, passageiro 2224. 3398 vai atingir o 50. Ativo 3398, reduz a velocidade para 2009. 209, 3398. Estabilizado RNAV da 190, gol 1592. 1592, complete aproximação, é 433 para a torre. Na sua escuta, aguardo transferência. 592. 3, 3, 8, desampara 4, 6, autorizado a RNAVE, transporte estabilizado. 4 mil, autorizado a RNAVE, então 3398. Argentina 1910, a UAE Governar Procedure. Affirm 1910, clear to fly direct to the orbit of 36 to air nav procedure. Argentina 1910, clear to fly direct, Sabro, Zona Victor, 36. Right. 592, chame torno no 8, decimal 95. 295, grata, até daqui a pouco. Torre Salvador, muito bom dia. Gol 1592, estabilizado em Agnaves da Terra. Da aproximação, aguarde pista livre, que negar no 0 no 0. Aguardando a autorização de pouso, gol 592. Salvador, bom dia, 3520, ação bravo. 3520, desça para 4.000, vou direto certo 366 para a Renato. 3698, está estabilizado. 3398, complete aproximação. Tráfego precede agora 5 milhas da frente, início de redução. Chame torno no 8, decimal 95. Reduzindo, chame de 895, dá 3398, boa. Esperar a direita, 1219, obrigado. Salvador, bom, 1912, chama de bom, bravo. Bom, 1172, dessa via, chega da Mari para nível de voo 080. NH 1010 1010. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Argentina 1910, descendo em 2500. 2500, Argentina 1910. Que negão no 0 no 0. Sim. 2309. Reduzi 2309. 192, no solo 1125, libera direita, 121, decimal 9, solo. 219, Gorol, 5-4-2. Salvador, boa noite, 5-2, boa noite. É o 3398, QNH 1010, autorizado por sistema 0, vento 020 graus, 2 nós. Ele pousa 1-0, está 3398. Boa noite, 13398, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 5, 13398. One nine one zero final runway 10. 1910, complete final, contact the tower 118 decimal 95. Complete final on 1-9-1-8-1-8-9-5. Argentina 1910. Hello, tower, Argentina 1910 with you. Final CSS. Runway 10. Argentina 1910, Q8 1010. Beard Land Runway 10, wind 030 degrees, 03 knots. Argentina 1910, clear to land runway 10, Q8 1010. 9172, voo certo 366 para a RNAV, desça para 2500 pés, aporte estabilizado. Ok, na presente na proa do 366, desce 2500, aportaria estabilizado. Voo 9172. Small Niner, Salvador Ground. 1219, Good morning, 919-10, runway 19. Identity 919-10, approved to taxi Alpha, Juliet, stand 11. Here, taxi Alpha, Juliet, gate 11. 919-10. 11, okay? 11, gate 11. 1-1 Salvador, eu vou 1-1-9-2 ciente da Bravo, cópia, equipe. 2-0 Gol 1-1-9-2, prepara PUC agora, Recife. PUC agora. Azul 2534, desça via chegada a Mari para nível de voo 050, QNH 1090. Via Mari até o 050-1002. Final 5 milhas, 3520. 3520 autorizado, pouso 10, vento 050 graus, 039. Livre pouso 10, 3520. Gol 9192, copia? Copia, o gol 9192. Autorizado Recife 370, via perdão 197. Decola 10, curva esquerda, peixe de saída Puca, Jamaru. Aciona 5413, no transponder na 20.8, frequência de controle. Ok, então autorizado 370, perdão 197, Puca, Jamaru, curva esquerda. 5413, controle 208, gol 1192. Confirmando, China Recife. Recife. Recife bem, cancelamento, Gol 192. Cerezado, no Boa Ataque. Boa Ataque, Gol 192. Gol 972, time turno, no 8, decimal 95. 1895. Autorizado, Vitória da Conquista, 180, decolagem Pistão 0 após a decolagem curva direita, Arboaruna, Lefa, após a Lefa, DCT, o piloto, DCT Conquista, 5167 acionado, 12080, controle. Passarei 2222 para Vitória da Conquista, nível 180, decolando da 10 em curva direita, saída elétrica após o flor. É, o telefone é o 5167 e a frequência é 208, confere. Corrija a saída, é Arboruno, após Arboruno, Elefa, Elefa, Pilora, CT Conquista. Arboruno, Elefa e Oplora, confere. Agora correto, chama pronto. Certo. Juliette, portão 62-3530. Portão 62-3530. Para o táxi 1192, com o Fante 1 a bordo, 3 horas e meia, Maceió. Bom, 1992, táxi via Patinho de ponto de espera 1895. Ajuste na 0-0, tentando o Airbus da Tan, ingressando agora o portão 62. Gente, deu Airbus 6-12, Pat India, no ponto de espera 1895, 192. 172, no Solas 42, 1219, o Solo. 219, boa noite. Só 352, já está mantendo a posição, vai aguardar o balizamento, ok? O 1172 vibrou na alta. Teve alfa e mantém antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, o 1172. Caso 2534, voo certo 368 para a RENAVE, desce para 4.000 pés, reporte estabilizado. 368 para o RENAVE. O 1192, autorizado alinhar e decolar, pistão 20, vento 040 graus, 039. Alinhar e decola, pistão 10, o 1192. 172. Portão 9, 1172. Decolou aos 47, 1208, controle, bom voo. 308, bom dia, voo 192. Controle, bom dia, voo 1192, passa 1300, subindo 370. 192, contato radar decolagem, suba para nível de voo 370 via saída PUCA. 370 via saída PUCA, está visual, poderia voar direto Aru? Nuno 72, voa e Jamo, aguardando coordenação. Jamo, aguardando coordenação, obrigado, Nuno 92. Estabilizado RNAV 2534. 534 quase transferência para a torre. No 92, o centro Recife solicita que mantenha a saída. Tá ciente, vai manter a saída, voo 192. 2534, chame torno no 8, decimal 95. 1895, grato. Torre Salvador, azul 2534. 2534, curtindo a aproximação, reporte 5 milhas na cabeceira, que negar 1020. Reporta não. Voo 192, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, obrigado, bom dia. Voo 812, dessa vez chegada a Mari, para nível de voo 050, que é legal na 090. Salvador, passageiro 2222, estacionado pronto para o táxi 66 a bordo, 5 horas alterna Salvador. Livre pouso no zero azul, obrigado. Secretário, passarei do Pátio Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1010, bom voo. Pátio Índia, 1895, grato. Muito boa noite, é o passageiro 2, corrigindo. Bom dia, é o passageiro 2228. Passageiro 2228, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero. Do 534, do sol, estilo 5, direito, ano 21, decimal 9, fala. Direito, 209, azul, 2534. Salvador, boa noite, azul 2534. 2218, autorizado, decolagem do zero, vento 040 graus, 3 nós. Teve decolagem, passarei do 2228, grato. Decolou, acho que 57, 1208, bom voo. Só uma coordenação, no nosso decolagem ali, mais ou menos um terço médio da pista ali, a nossa direita, acho que tinha um objeto ali. Gente, poderia dizer mais ou menos como era o objeto? Talvez seja um bicho, alguma coisa, que não estava na corrida do eixo aqui, né, e aí ficaria meio difícil saber. Gente, próxima, qual tá que foi? já no texto final da pista de decolagem. Gente. Controle Salvador, muito bom dia, o Passaredo 2228. Passaredo 2228, contato radar decolagem, suba para nível de voo 180, via saída Arboruno. Sessão para nível 180, Arboruno. Arboruno, Passaredo 2228. Turno 8, 1, 2, faça espera sobre ITAP, nível de voo 050, informa pista impraticável. Aeronave que decolou, informa o objeto na pista. Não vai ser sua órbita, tá, aguarda. Curva pela esquerda, Gono 8, 1, 2. Passaredo 2228 tem condições de cumprir a restrição da saída? Afirma, senhora. Passaredo 2228. A gente vai 8 no 2. Aguarde com 8 no 2. Oito no 2, a torre informa que a viatura acabou de ingressar na pista. Será no máximo 4 minutos. Passaredo 2228, eu vou direto a Alefa. DCT Alefa, o passaredo 2228. Boa noite, na 227, 368, aguardando a liberação. No 892, a torre informa que a pista aí não está liberada, será necessário mais uma óbvia no caso do 368. Argentina 1911. Argentina 1911. I stand by, Peter. Standing by Argentina 1911. Thank you. Passaredo 2228, vou direto ao destino. Esse é teu destino então, passaredo 2228, agradece. No 892, desça para 4.6, abandono espera, reporte estabilizado na RINAS. Reporte estabilizado na RINAS, descendo 4.6. Estabilizado, Renato, boa noite, 2. Boa noite, 2, em torno, 8, destinal 9, 5. Uno, 895, no 32, bom dia. Salvador, bom dia, boa noite, 1-2, sinal da Nutella. Boa noite, 1-2, continua a aproximação, reporte 5 milhas da cabeceira. Confirmo? Continua a aproximação, reporte 5 milhas da cabeceira. Reportará 5 milhas, no 372, boa noite, 1-2. Paredo 2228, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. Recife no 260, 1288, grato e bom serviço. Milhas, boa noite, 1-2. 1-2, autorizado pouso 1-0, vento 1-0, 1-0 graus, 3 nós. Livre, pouso 1-0, boa noite, 1-2. Argentina 19, Lima, right to Coffee. Right to Coffee, Argentina 1-9-1-1. Clear de Sierra Alpha, Eco Zulu, flight level 360.